5 e 8. Amplitude modulada, som de categoria. Santa Catarina em primeiro lugar. Na Penha, Antônio escreve para dedicar ao Juarez, ao Itamar, ao Maurílio e ao Antônio. Canta Agnaldo Raiol, de Gouveia Morim. Canta Mil Fadas.